E aí, amor? Bora? Quem sabe esperar faz a hora acontecer. Quem sabe almejar precisa também se mover. Não nasci pra ser cenário pra você. Protagonista rouba a cena e eu vou é viver. Mas se não fosse ela, se não fosse elas, nem me puxava, só lavava as panelas. Toda estressada, cadê as cadela? Te espero com um rito e uma vela. Olhando minha mana eu vejo, vejo. Sorriso no rosto eu vejo, vejo. Fazendo grana eu vejo, vejo. A faca no inimigo fumando o meu queijo. Eu faço em silêncio, zero tolerância. Boba maquiagem, olhar de quem manda. Boot no pé e nos verme tá manca. Eles passam mal quando a raba balança. Estampa nada demais, mas nada tão raro. Se derrubar a garrafa, mina, eu te mato. Rio pra caralho, orgulho pra caralho. Fechamento é poucas e a inveja é má. Entrando na cena já tá tudo planejado. Do lado de fora ela deixa o carro ligado. Olhando pros dois lados, me movimento ligeiro. Junto com essas minas sabe que eu não tenho freio. Eu não tenho freio, também não tenho pressa. Respeita o momento enquanto eu tomo uma cerveja. Se você não bebe, meu bem, não tem problema. Olha a carta de drink e pede o que você quiser. Eu trabalho pra isso, pra fazer o que eu quero. E todas minhas amigas têm um gosto refinado. Chamando atenção em todo lugar que elas passam. Fazendo elas dormir, sonhando em ser desse naipe. Progresso, diversão e vivência. Sem esquecer as responsas da vida. Se eu sigo em frente é pelas minhas. Dando trabalho e orgulho pras referências. Eu peço sempre que eu abra a boca. Cuidado em tudo que eu vou pedir. Porque a vida é uma parada louca. E tem um bando de novinho tentando me distrair. Rio pra caralho, orgulho pra caralho. Fechamento é poucas e a inveja é mato. Rio pra caralho, orgulho pra caralho. Fechamento é poucas e a inveja é mato. Rio pra caralho, orgulho pra caralho. Fechamento é poucas e a inveja é mato. Rio pra caralho, orgulho pra caralho. Fechamento é poucas e a inveja é mato. Rio pra caralho, orgulho pra caralho. Fechamento é poucas e a inveja é mato. Rio pra caralho, orgulho pra caralho. Fechamento é poucas e a inveja é mato. Rio pra caralho, orgulho pra caralho. Fechamento é poucas e a inveja é mato. Fechamento é poucas e a inveja é mato.